quando o tempo fecha, o melhor às vezes é sentar e esperar passar. Mas nada como levantar e ir à luta, porque a vida é curta, não posso bobear. Pensei mais de uma vez, tentando encontrar. Às vezes falta o chão, isso não vai me derrubar. São pedras no caminho, em prol da evolução. A tempestade passa e tudo volta ao seu lugar. Ah, minha missão é vir cantar canções e provar pra você que esse mundo é seu. E não importa quanto duro ele foi, se te fez balançar quando ele te bateu. Eu sei que a vida não tá fácil, amigo, é levantar a cabeça e seguir em frente. Tu já ouviu o velho ditado que diz: a vida é simples, simples, quem complica é a gente. Minha terapia eu sempre fiz com rimas, bota a raiva pra fora e levanta a autoestima. Correr na frente sempre, nunca atrás, orgulho de si mesmo e do trabalho que faz. Aí eu pensei mais de uma vez, tentando encontrar. Às vezes falta o chão, isso não vai me derrubar. São pedras no caminho, em prol da evolução. A tempestade passa e tudo volta ao seu lugar. Pensei, pensei, agi, corri, sofri. A tempestade passa assim, e a luz depois volta a brilhar. E essa ilumina no caminhar. Eu sei que não é fácil, irmão, nem tudo vem na nossa mão. E sabe quando isso vai mudar, não? Pensa, deixa rolar, vai. Pensei mais de uma vez, tentando encontrar. Às vezes falta o chão, isso não vai me derrubar. Não vai me derrubar. São pedras no caminho, em prol da evolução. A tempestade passa e tudo volta ao seu lugar. Eu amo, também odeio, igual a todos. E não corro mais atrás do ouro dos tolos. Nem todo mundo é igualzinho a gente. Se tá perdendo, paciência, bola pra frente. Se tá bom, eu quero mais. A tristeza eu jogo pra trás. Às vezes acho que me afundo na massa. Sou da esquadrilha da fumaça, né? A gente não sabe do jeito que vai ser julgado. Se ajoelha e se arrepende, achar que não vai ser cobrado. Penso que a gente tem uma missão a cumprir, não tá ligado? Porra, o que você tá fazendo aqui? Se esconde atrás de suas inseguranças, faz um papel de coitado, acha que o mundo vai ter pena. Se tá ruim, pode melhorar, se não melhorar, mas faça algo que vale a pena. Pensei mais de uma vez, tentando encontrar. Às vezes falta o chão, isso não vai me derrubar. São pedras no caminho, em prol da evolução. A tempestade passa e tudo volta ao seu lugar. É isso. Na veia ainda corre aquele sangue de skatista. Caiu, levanto, levanto, levanto, levanto, levanto, levanto. Tento de novo até acertar, até acertar. O mundo é nosso, o mundo é nosso. Então vai, vai, vai.